É, o coração dele. Cara, eu não sei como eu sobrevivi àquele podcast, cara. Foi uma vitória para mim. O Felipe, é que o Léo é nosso host, né? Aí, quando já tem quatro, assim, ele já tá estressado, já tá nervoso. Cara, na segunda-feira começou a entrar um, sete, oito, nove. Cara, dava pra sentir o Léo morrendo aos poucos, cara, do outro lado da ligação. É, dá pra perceber que ele suava, cara. Ele suava. A mais um Enxutocast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estamos aqui com convidados ilustríssimos nessa bela noite. Primeiro contamos com nossos queridos amigos Inferno. Vinde a minhas criancinhas. Moi. Quem sois vós? E Sorg. Pá, Sorg. E além disso, estamos com os ilustríssimos convidados Nerdmaster do Paranerdist. Digo-te sim! E o senhor Felipe 5 Horas, do CocoCast. Cabrum! Sei lá. Cabrum, muito bom. Cabrum, é, triste. Perfeito. Cabrum, Gui. Era tempo pra se preparar. Imagina, Cabrum, Babalu. Imagina o Samson desenhando Cabrum, aí depois você coloca, ah, sei lá. Crianças, é o seguinte, vocês já notaram que o velhinho mais fanfarrão dos quadrinhos está fazendo 90 aninhos, e nós, como assim como outros podcasts fantásticos, como os dos citados convidados, estamos fazendo um esforço conjunto para homenagear esse velho fanfarrão. Então, o Baile dos Enxutos, fazendo sua parte nessa pataquada toda, vai gravar um podcast sobre o Thor, a Paquita Marteluda, é... Você dizia, amor? Eu ia comemorar, tipo. É aquele negócio, já que o Stan Lee não se meteu com o Batman, o Baile dos Enxutos não tinha outro assunto pra falar, né? É, exatamente. Ia ser perfeito. Mas, enfim, dane-se o Batman por hoje. Hoje falaremos de Stan Lee e do Thor, a Paquita Marteluda que gosta de ficar jogando martelinho na cara dos outros. Esse cara é viado, hein? E segue o baile. Onde o arco-íris é fonte, onde vivem os imortais, o trovão é teu atavoz, o barulho de Eu gostaria, antes de mais nada, de saber se algum de vocês sabe por que diabos o Stan Lee escolheu o Thor? Por que não Ganesha? Por que não Vishnu? Eu acho que porque Thor é mais fácil de falar. Eu acho que Thor é mais fácil de falar. Sinceramente, eu achei que fosse por causa do martelo, cara. Porque tem uma aparência massa o martelo, né? Faz sentido. Eu lembro da declaração dele que eu achei meio furado, assim, meio... É, meio só pra te chavar, que ele falou o seguinte, que ele queria criar o mais forte dos mais fortes. Aí ele pensou, pô, se é tão forte assim que eu quero criar, então não pode ser humano, tem que ser um deus. Aí ele começou a pensar na mitologia grega, romana, só que aí ele parou, pensou, não, esse aí tá muito manjado, vou partir pra mitologia nórdica, daí que veio o Thor. Só que eu acho que isso é fanfarronice dele, porque o velho é fanfarrão pra caralho. Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. É. Eu acho que ele quis criar um paralelo com o Superman, pra mim foi isso. Não, tudo bem, ô Inferno. Ele quis criar um paralelo com o Superman, óbvio. Mas óbvio. Ele nunca vai admitir isso, óbvio. Mas por que, o que eu quero dizer é o seguinte, por que o Thor? Por que a mitologia nórdica, entendeu? É porque eu acho que a mitologia é... Na minha opinião, é porque eu acho que a mitologia grega e romana já estava muito... Manjada, né? Manjada, e ele queria diversificar fazendo uma coisa que, teoricamente, ninguém tinha mexido até o momento. Até mesmo mitologia egípcia já era manjada porque tinha Ísis na DC. E de uma certa forma o pessoal reclama que a mitologia grega, romana, tende a ser meio gay, né? Então, sei lá, eu acho que ele pensou, deixa eu achar uma mitologia mais macho aqui. Peraí, meio gay agora. Totalmente bicha, cara. Meio gay, grega, cara. Puta que pariu, eu sou um viado. Faz sentido, mas eu acho que assim. Só pra colocar assim um pingo nos is, a ideia original do Thor mesmo não foi nem do Stan Lee, né? Foi do irmão dele, foi do Larry Shearer. Mas o que o Inferno falou, acho que faz sentido sim, cara. Ou seja, né? Mais uma ideia que ele roubou, né? Ratinho! Porra, o projeto é pra homenagear o velho, né? Ele não, caralho. Ah, mas não precisa se preocupar, não. Cara, não precisa se preocupar, não, que o MDM tá cuidando de sacanear o velho. Cara, é, então tá bom. O MDM vai fazer um podcast, vai acabar com ele. Cara. Vai passar ele, cara, Deus. Mas eu acho que o Inferno, a declaração que ele citou faz sentido. Ele queria, tá, ele queria fazer um paralelo com o Super-Homem, de repente. Pensou, vou fazer um deus. Puta, mitologia romana, mitologia grega, manjado. Vou partir pra outra. Daí pra não fazer um deus com cara de elefante... Léo, ele... Léo, peraí, Léo, tu pensou nisso aí ou não? Mitologia grega, manjado, hã? Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o xiste. Agora eu entendi. Que manja, Léo, entendeu? Ah, não. Então como eu não entendi... Como eu não entendi... Deixa pra lá, deixa pra lá. Sorg, você que é putinha da mitologia nórdica e dentro da Marvel, eu gostaria que você contasse pra gente a origem do Thor na Marvel. Então tá, cara. A primeira revista que o Thor figurou foi a Journey into Mystery, número 83, de 62. E como eu disse, o projeto inicial não foi nem do Stan Lee, né? Foi do irmão dele, o Larry Lieber, que na época cuidava do... ele escrevia também. E junto com ele estava o Don Heck e o Steve Ditko, que foram os desenhistas dessa história. É, o Thor mesmo, ele tomou um caráter mais mitológico quando o Stan Lee começou a... quando ele assumiu os roteiros do personagem. Então ele começou a usar mais, a abusar mais da mitologia nórdica dentro do universo da Marvel, e o Thor deixou de ser um simples personagem, um simples herói qualquer, para se tornar mesmo um deus, né? Um deus asgardiano, um deus mitológico. Isso ia acontecer só na fase de Simonson, que eles iam começar a se basear mesmo na mitologia nórdica. Não, foi o Stan Lee que ele... Quando o irmão dele estava escrevendo, ele era mais um personagem qualquer, assim. Ele era um super-herói. E quando o Stan Lee assumiu os roteiros, ele que deu esse caráter mitológico pro personagem. Mas assim, eu acho que a cereja do bolo mesmo foi com Simonson, cara. Isso é inegável. Animal. Melhor sequência, melhor run do Thor. Ah, concordo. Eu acho que, assim, pra todos os fãs do Thor, assim, o Simonson, ele é o top 10. Ele é o número 1, assim, disparado. Ô, Sorg, me corrija se eu estiver errado. Me recordo de ter visto uma história de origem. Quando saí em formatinho, aqueles Origens dos Heróis Marvel, ela tinha uma história... Eu vi a história de origem do Thor, né? Onde ele encontra ele como Donald Blake, encontra o Mjolnir. Aliás, vamos contar desde o início, vai. Posso? Pode, por favor, Nath Marcia, eu ia pedir mesmo pra fazer isso. A ideia basicamente é aquela que a gente viu, vamos dizer, no início do filme do Thor, daquela bodega que a Marvel lançou, né? O Thor é o deus do trovão, da mitologia nórdica, tal e coisa. Só que era um pirralho mimado do caramba. Aí o pai Odin, todo poderoso, pra, vamos dizer, punir esta criança mal educada, o que que ele faz? Dá uma surra de vara? Não, joga na terra. Mais fácil, né? Só que ele jogou na terra na forma do Dr. Donald Blake, um ser humano manco, com problemas de locomoção. Mas eu acho que isso daí já é retcon, hein? Já é quando o Stan Lee começou a escrever. De primeira, a história não... Não, ele era manco desde o início. Ah, não, eu digo ter criado a história de por que ele tava na terra. Então, isso é da história que eu ia comentar. É, o Thor é o cara que mais tem retcon na Marvel, eu nunca vi. Mas continua, Nerdmaster. Aí, papo vai, papo vem, o Thor, na pele de Donald Blake, ele não tinha as memórias de que ele era o Thor. Pra ele viveu a vida toda como Donald Blake e tal e coisa. Aí, numa expedição, numa montanha, alguma coisa nesse sentido, No, por que que um manco estaria numa expedição numa montanha é uma boa pergunta, não mas faz sentido, né? Não faz sentido nenhum, né? Só um instante, sim, só um minuto, desculpa. Sim, Arthur, você almoçou e agora você não pode falar mais. Chega. Arthur, são 11 filho... horas da noite, Arthur. Você já comeu, você já almoçou. Você já almoçou muito tempo, Arthur. Aí o que que acontece? Por que que um manco estaria numa expedição, numa montanha? É uma boa pergunta, né? Mas eu acho que não convém pra gente fazer isso agora. Aí, de repente, Donald Blake encontra... Eu acho que o Arthur deu uma bicuda no modem. É, o moleque, eu quero almoçar, porra! E foi lá no modem. Mas eu tenho certeza que o Moy vai saber continuar a história. Alexandre? Eu acho que ele caiu mesmo. Caiu mesmo. O Moy caiu junto. Mas tudo bem, porque o inferno pode continuar. Não, beleza. É, nessa expedição, parece que a expedição era pra Noruega. O cara acessou isso pra Noruega sendo manco. Tudo bem, como o Alexandre tava falando. É, cara, subiu uma montanha. Foi subir uma montanha, né? Aí apareceu uma nave alienígena com os homens de Saturno. Olha que coisa fantástica. Eu me amarro nessa história, cara. Isso é o que em inglês a gente chama de fantasy kitchen sink, né? Quando você mistura tudo de tudo. Em português a gente chama de puta puteira do caralho. Nave come Saturno com cabeças daquelas estátuas moais da Ilha da Páscoa. Da Ilha de Páscoa, é. Lógico, por que não, né? Por que não? Isso é muito Stan Lee, isso é a cara do Stan Lee, cara. Enfim, continua o inferno. Aí ele ficou bolado, né, vendo aqueles homens de Saturno com cara de estátua de pedra. Por ele que não, né? Lá foi ele mancando, correndo e mancando, se refugiou numa caverna. E ele usava ele pegou um cajado, né, e também não se sabe por que direito, eu não entendi até agora essa história. Ele pegou o cajado e bateu no chão. É que quando o cara fica nervoso e tem um cajado na mão, é bem comum bater no chão. Isso aí, ele tá fugindo dos alienígenas com cara. Oi, de... voltei. Fala, Alexandre. Continua, Alexandre. Eu dei sequência que você tava falando e fui até o lance da caverna, que ele não sabe por que bate o cajado no chão. A última coisa que ele falou foi que aí a esposa dele, que é aquela mulher jupiteriana de 6 seios, tava conversando. Como é que é? Eu fiquei perdido nessa parte. ele caiu de novo. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Continua, foco. Aí no que ele bateu o cajado no chão, ele se transformou no Thor. E ele ficou bolado, né? Porque ele não se reconheceu, né? As memórias de quem ele era, né? Como um deus nórdico e tal, Asgard, Odin, veio botando só aos poucos, né? Ele entrou num processo de aceitação de quem ele realmente era, que até então ele não sabia. Aí, inferno, pô, aí entraria a história que eu falei. Ele seguiu nessa vidinha besta dele, se transformando no Thor, mas não sabendo que ele achava que ele virava o Thor, ele não sabia que ele era o Thor. Então por isso que eu falei, ele entrou no processo, né? Porque não foi cara assim, opa, virei o Thor, não. Tipo, oh meu Deus, sou o Thor, me lembro de tudo. Não, ele, caralho, virei o Thor, que foda. E tanto que ele logo no começo ele fala, eu li muito sobre mitologia nórdica, se eu não me engano, se eu rodar o martelo e jogar e me agarrar, eu vou voar, enfim. Ainda bem que ele leu sobre mitologia nórdica, né? Se ele tivesse lido sobre imagina. Que ele ia rodar. Mas aí, passado algum tempo, o Stan Lee resolveu fazer o retcon que foi citado, que é uma historinha de origem mesmo, ligando as origens asgardianas dele. Nerdmaster, por gentileza, continue a partir daí. Ah, obrigado. Eu não sei por que cair, mas tá bom. Foi bom. O Arthur deu uma bicuda no modem porque você não deu almoço pra ele. Não, na verdade não. Simplesmente o Skype não me ama. Enfim. Mas vamos lá. Aí, papo vai, papo vem, né? O Donald Blake encontrou um cajado. Sabe-se Deus por que razão resolveu bater com o cajado no chão. Não, pera aí, essa parte toda a gente passou enquanto você tinha caído. A gente tava discutindo. A gente já tá na história que o Odin revela pra ele que ele é o Thor de verdade. Tá, fato. Então o que que acontece a partir desse ponto? O Odin resolveu... Não, meu filho, sabe o que que acontece? Você... já se tornou novamente um ser humano, vamos dizer, um ser humano numas, né? Você já se tornou novamente uma pessoa honrada, né? Depois de sofrer o pão que o diabo amassou, ou que Odin amassou, dependendo da situação, ou que Loki amassou também, aí, dependendo só da religião de cada um. É, aí os vou restaurar-te a memória, meu filho, porque tem que falar bonito, né? Tem que falar, vou restaurar-te, ó meu filho, tua memória, como tudo. E aí aconteceu esta putaria que agora tem, que ele meio que abandonou a figura do Donald Blake, ou usou mais como identidade secreta numas, né? Apesar de que a identidade secreta do Thor é melhor do que a do Super-Homem, pelo menos, né? Sim, com certeza. Tem até uma brincadeirinha com isso no arco do Simonson. Sim, muito boa, por sinal. Cara, o que aconteceu de... Nesses muitos anos de Thor, o que aconteceu de realmente marcante nele e com os personagens à volta dele? Coisas assim que você fala, momentos do Thor, você fala, caralho, tem que falar do Thor, vai falar do Thor, você tem que falar dessa coisa que aconteceu. Eu acho que relevante mesmo é só o Ragnarok, né? Porque, de resto, eu acho que as histórias do Thor viajam numa... vamos dizer, num paralelismo com o resto do universo Marvel, que lá pode acontecer o diabo na Terra que o resto do universo Marvel tá cagando e andando pra Asgard, né? Verdade, faz sentido. Então, vamos falar rapidamente do universo os personagens secundários. Eu quero que o Moi, você tá aí falando? Não, tá. Não. Tá falando, o Moi tá falando via chat hoje. Moi, você não vai falar porra nenhuma. Ele tá falando com linguagem de sinais com a gente hoje. É. Sorg, você... fala, passa rapidamente. Alô. Alô, é da Telerd? Se ferrar, velho. Isso aqui não funciona. Alô, é da Telerd? Cadê a... PC da Xuxa? Para de gastar o dinheiro do com balinha e compra o microfone, porra. Moi, eu quero que fale rapidamente de alguns personagens relevantes do universo do Thor. Cara, acho que a gente pode começar justamente pelo Odin mesmo, né, cara? Acho que, como foi mostrado no próprio filme, depois a gente viu, pro pessoal que não conhece, não lê muito, né, lógico, que o papel do Odin no universo do Thor, principalmente depois daquela saga, na fase do... foi muito... caralho, pra... porra, essa merda não é maconha. Essa porra, eu quero maconha. O quê, meu? Para tudo. Mô, eu tava achando que você tava demorando pra pensar. Agora que eu percebi que o microfone tá falhando de 2 em 2 segundos. Sério, velho? Então, você tava suando exatamente assim. Então, porque o Jim é... eu acho que ele tá focando no silêncio que ele queria falar, mano. Ele tá dando migué com o microfone. Não, velho. Tava suando como se tivesse rolado uma legalização da maconha aí no seu apartamento. É isso que tava suando. Pô, segue então, segue. O Mo tava aparecendo, porra. Odin era muito porra. Esse Odin é mó repressão aí. Vamos voltar pro Thorg, que é o nosso especialista em Thor. Thorg, faz um apanhado geral sobre... aí a gente vai discutindo junto com você sobre os personagens assim mais relevantes do universo do Thor. Ah, cara, vamos lá então. O Mon começou a falar do Odin, né? Que é o deus máximo. Especialista do Thor, né? Ui! Especialista do loiro de 2 metros de altura, né? Credo. Cara, então vamos lá. O Mon tava falando do Odin, que é o deus máximo de Asgard, é o pai do Thor. O Deus, né? Seria o Zeus, o equivalente ao Zeus. Engraçado no caso da Marvel, que existe todos os deuses de todas as mitologias no universo Marvel, e eles inclusive fazem uma espécie de conclave dos deuses para quando tem alguma treta realmente pegando na Terra, eles tipo fazem a, vamos dizer, o esquadrão classe Deus, né? Até o Deus aí Cristão. Cara, eu acho que o único deus que não participa nessa brincadeira é o deus cristão, cara. Porque aparece Ganesha, aparece deus Apache, aparece deus do Japão, aparece o Zeus, o Odin, entendeu? O Odin, inclusive, já fez uma vez uma aparição dessa. Oi? Uma vez... Quem caiu? Cara. Ninguém caiu não, cara. Não, então fui eu que falei, cara. Agora é minha internet que tá falhando. É isso que eu fico... na minha cara. Aí uma vez numa história dessas, que era uma história do Hércules, se eu não me engano, apareceu esse conclave dos deuses, tal e coisa, o Odin trolando o Zeus. Cara, mas hoje eu vou te chamar de Zeus ou posso te chamar de Júpiter? Que ele zoava com aquela história do nome grego e do nome romano dele, né? Aí, porra, eu vou tomando o Odin, vai pra puta que te pariu. Vai levar um tiro nesse cu, seu filho da puta! Vamos lá, Torque, continua. Ah, tá, cara. Além do Odin, tem acho que o antagonista máximo da mitologia do Thor, que é o meio-irmão dele, né? O Loki, que na realidade. Ah, vá. Eu pensei que era um homem absorvente. Porra, cara. Mas é um engraçadinho. Oi, ganha 100 bots pra ele. Tá? Eu não entendi o xixi, mas tudo bem. Se ferrar, se ferrou. Dá 100 Sleipnir pra ele, oi. E, cara, o galera que não sabe, o Loki, ele é o filho de um gigante do gelo, que foi adotado por Odin. E ele sempre teve, viu o Thor assim com inveja, porque o Thor ele é o exemplo de, além de ser exemplo de foi exemplo físico, porque ele é alto, loiro, forte, caralho. Boiola. Ele é o preferido de Odin, ele é o sucessor ao trono de Asgard, ele é o detentor de Mjolnir e etc. E o Loki, ele é o cara franzino, ele é o cara esquisito, meio torto. Então, ele, assim, ele, na mitologia nórdica, é o deus da trapaça. Então, é o cara que ele usa enquanto o Thor usa da força, e de punhos ele usa da inteligência e de tramóias. Dá pra dizer, fazendo um paralelo com um RPG, cara, dá pra fazer que o Thor é um paladino e o Loki é um ladrão, né, cara? Mais ou menos, agora, uma coisa que é preciso entender sobre o Loki é que ele é deus das trapaças, pra quem quiser tornar ele mais adulto, porque na verdade ele é o deus das travessuras. Exato. Então é pra ser ridículo mesmo, entendeu? Ele é o Saci. Eu diria até que ele é o grandíssimo filho da truta, né? Mas. O nome dele em inglês é The God of Mischief. E é Mischief, você traduz mais diretamente pra isso mesmo, pra travessura. Realmente. E se tu for ver, cara, o personagem mesmo na mitologia nórdica, a maioria das histórias, cara, é a história do Loki trolando todo mundo, cara. Então, realmente. Ele é o mais. Filho da puta, vejo você, né? É, cara, ele é muito filho da puta, cara. Agora, Moé, eu vou pedir uma pausa pra vocês, rapidamente, pra dizer que aquele dentre nós que não tem um pinto acabou de chegar ao podcast. Fala, Eunuco! Eu não tenho pinto, vocês sabem disso. Eu sou Eunuco. 2 horas de trânsito na porra da Avenida Brasil. Seu pobre. Bem feito, seu pobre. Agora fica. Eunuco, você sabe alguma coisa, Thor? O quê? Cri, cri, cri, cri. Tá bom, já respondeu. Quem tava falando agora, o Moi? Moi, aproveita que você tá falando merda e dá continuidade sobre falando de outros personagens da mitologia do Thor, que eu sei que você conhece também. Cara, dá pra fazer também os três companheiros do Thor, cara, de batalha, que eu acho que... Que não são, na verdade, da mitologia nórdica. Não são da mitologia nórdica. Mitologia nórdica, cara, são da mitologia nórdica que Kirribiana, então é mitologia. Mitologia marvelórdica, né? Que, cara, são três personagens que não existiam na mitologia nórdica, mas que assim complementam e muito nas histórias do Thor, né, cara? Que é o Fandral, o Volstagg e o Ogum, né? Não, e é legal. Peraí, vamos botar o nome direito. É Volstagg, o Volumoso, Brandal, o Sincero, e Rogum, o Severo. Tá bom. Vocês sabem qual que é a inspiração desses três, na real, né? Três mosqueteiros. Não, pior que não. Por favor, Felipe, conte pra gente. Três patetas. Então, por causa do Fandral... por causa do Fandral, fica parecendo que é os Três Mosqueteiros, mas não é, não. É, na real, eles estavam impressionados com os filmes da época. Então, o Fandral é inspirado no Errol Flynn, que é um cara que era famoso por fazer filme de espadachim e de pirata. Uhum. O Rogum é inspirado no Charles Bronson, acreditem ou não. E mas parece. Ele parece, pô, bigodão, tremendo bigodão. Eu acho que é, inclusive, o que ficou de errado no filme do Thor. Se tivesse dado um bigode pro cara, já resolvia metade dos problemas. E o Volkswagen é inspirado num personagem do Shakespeare, que é o Falstaff. É um cara que tava em diversas das peças do Shakespeare. Era parecido que o Shakespeare tinha essa coisa de personagem recorrente, né? E vocês estão me ouvindo? Cara, eu jurava que você ia dizer que o Volkswagen era inspirado no Bud Spencer. Eu acho que ele é um pouco mais velho. O que seria foda pra caramba, hein? É. Imagina o Volkswagen só dando aqueles tapão que o Bud Spencer dava nos outros, cara. Que bosta. Não, tapa de mão aberta, cara. A melhor arma de ataque do universo. Não, aquele tapa de mão aberta. Ou então o soco no coco aquele, né, cara? O Errol Flynn, que ele falou, era o ídolo do Stan Lee na infância dele, né? Ele era vidrado no Errol Flynn. Era o ídolo da infância dele. Acho que por isso a homenagem. Mas segundo o filme, eles foram. Segundo o filme, é o Robin Hood, o. A Xena, né? O Obelix. A Xena, é verdade. Cara, essa parte do filme é muito boa, cara. Muito bom, Felipe. Não podemos esquecer da Sif, né, cara? Felipe, exato. Falando em Xena, por que o senhor não fala pra gente de Lady Sif? Lady Sif, na real, ela é realmente da mitologia grega. Ô, cara, burro. Só grega? Oi. Mitologia grega, não... Lady Sif? Não, peraí, deixa eu acabar a história. E aí ela achou que todo mundo lá era muito gay, então ela foi pro Noruega e mudou de mitologia. Boa saída. Eu vou fazer um piquinho. Então, ela é da mitologia nórdica de verdade, e ela foi introduzida exatamente nas histórias da Marvel para ser uma personagem de atrativo. Acho que falar atrativo sexual na Marvel pega mal. É esse romântico, é melhor. Obrigado, Eunuco. Eu tinha que contar com um cara sem pinto pra me ajudar. O interesse romântico do Thor. Na real, é interessante que na época que ela surge, rola alguns conflitos de triângulos amorosos, assim, porque tinha outras personagens que eram não deusas que já estavam envolvidas com Thor na Terra, né? E a Lady Sif também é uma personagem que entra na lista daquelas que se fuderam na mão do Loki, né? Total. Vocês sabem que na mitologia nórdica ela tem um bigodinho, né? Caraca, adivinha quem colocou? Na mitologia nórdica, eles eram casados, o Thor e a Lady Sif, né? Ela é a segunda esposa do Thor. É a segunda esposa do Thor. Inclusive, isso é um pouco aproveitado nos quadrinhos, né, cara? É, porque tem aquela questão, né, de herói casado, né? Aí, porra, imagina Thor fazendo pacto com Mephisto. Não, até nem digo ir por isso, Inferno. Digo mais é que realmente eles aproveitaram mais o par romântico da outra puta lá, a Jane Foster, né, cara? Eu ia pedir agora pro Nuco falar da Jane Foster. Se ele falar não tem nada, ele vai sair do podcast fora. Ah, Jane Foster. O que eu posso falar sobre ela se não vou ali? É, fazer o que a gente não sabe, né? Tem um tempinho. Obviamente ele não leu sobre o assunto e tá pensando só na piranha que fez o filme. Cara, exatamente. Principalmente porque Jane Foster era uma personagem muito importante pro Thor há muito tempo atrás. Agora ela perdeu completamente o sentido. Porque ela tem. Olha só, deixa eu fazer um adendo aqui rapidinho. Só uma. Desculpa. É que eu gostaria de defender o caríssimo personagem Eunuco aqui desta conversa, parafraseando meu sábio e já falecido pai. Depois que, com a minha língua e meu dedo, mulher nenhuma me mete medo. Gostei desta frase, eu vou adotá-la. Por favor, fica à vontade. Pronto. Só que eu contra. Pra gente não fugir muito, eu contra-argumento da seguinte forma. Ok, ele vai dar prazer, mas a menos que ele adote medidas drásticas e traseiras, ele não sentiria nenhum prazer. É, cara, a gente vai discutir, né? A gente vai voltar aquela discussão. A gente vai discutir o prazer. Vocês estão discutindo a minha anatomia? Parou, vamos voltar pro podcast, por favor. Vamos discutir o prazer sexual do Eunuco em outro podcast. Caralho, velho. E o nível não para de descer, é incrível, não. Cara. Eu me surpreendo a cada semana. Chega, cara. Porra, foco! Calem a boca! Thor, alguém quer falar de mais algum personagem relevante do grupo seleto de personagens do universo do Thor? Bruinho, ó, desde que vocês fujam do Bill Raio Beta, por mim tudo bem. Ah, Bill Raio Beta é maneiro, cara. Peraí. Eu vou ter que defender o Raio Beta aqui. Então. Ô, Nerdmaster, você não gosta do Raio Beta? Não, não tenho nada contra. Fora o fato de ele ter cara de cavalo. Então, ah, pior. O senhor teve algum trauma? O senhor teve algum trauma com cavalo? Com cavalo? Não, de maneira nenhuma. Nem ele, nem a Mônica Matos. Eu tava pensando quanto tempo ia demorar pra ela surgir. Galera, mas vamos deixar o Raio Beta mais pra frente. Cúpula dos crossovers, quem ganha? A Mônica Matos ou o Bill Raio Beta? Vamos lá, desgraçados, foco. A gente fala do Raio Beta depois. Voltando então. Cara. Quê? A Brunhilda. Quem é a Brunhilda? Oh, eu não sei quem é, então. Casa, ele... A Brunhilda aparece na Marvel, na história? Não. Quem aparece é a Lorelei. E a Lorelei tem aquele lance com o Baldur. A Brunhilda... Sim, que eu tenho essa história comigo. Que história ela aparece, então? Essa história, então, é uma história? Cara, tem que... É, que eu tenho. Então não tem relevância nenhuma. O inferno vai falar de Brunhilda, tem o Baldur. Olha só. Tem o Game Down, tem gente pra caralho. Porra, mas é história foda, era de trovão, cara. Foco, chega! Olha só, no quesito personagens, vale os vilões também ou vocês estão querendo partir primeiro só pros heróis? Porque de vilão, sinceramente, o Thor não deve a nenhum outro personagem. Ele tem Encantor, Executor, Mr. Hyde, Homem Radioativo, a Gangue da Revolução... Para tudo. Universo do Thor, Punguistazinha da Terra, descarta. Se não for de Asgard, não vale. Ah, tá. Exatamente. Pessoal, pelo Nerdmaster fica falando merda, eu derrubei ele agora do podcast. Pessoal, rapidinho. Vocês já falaram do Homem Absorvente? Não! Caralho! Eu acabei de falar! Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz. Fazendo o quê, rapaz? Que pariu. Quem foi que chamou esse cara pro podcast, cara? Acho que foi você. Galera, foco, pelo amor de Deus. O batimento cardíaco do cagado. Cala a boca, inferno. Alguém mais do universo do Thor lá em Asgard que vocês julgam relevante pra falar? Ela, já falaram dela. Vou falar do Baldur, então, porque ele é importante na mitologia nórdica também, porque dizem que é o que foi usado pra fazer a mitologia de Jesus Cristo na mitologia cristã, que ele é o cara que morre, sacrifica pelos outros, então ele é considerado justo, o de bom coração e o caramba. Toda mitologia tem um cara que se sacrifica, né? Tem um trouxa. Mitologia egípcia. Babaca, né? Não, Sorg, é o ciclo da coragem, quer... seus putos. Tá bom, inferno, chega. Abnegação. Não, mas, cara, vocês estão falando do Baldur, aquela história dele, aquela minissérie que saiu do Baldur, do Simonson, cara. Puta, é sensacional, cara. Mostra ele lá no início da minissérie, todo fudido, gordo, né, pra cacete, o pinto já não sobe mais, né, velho. Aí, de repente, ele vai voltando a ser aquele herói que ele era, cara, no decorrer da minissérie. Puta, cara, é sensacional, cara. É que tava envolvido com uma mulher que não prestava, né? Cara, uma piriguete do Mas que morra o Baldur. Sorg, você gostaria de acrescentar algo? Sim, a gente falou muito de herói e a galera começou a falar dos vilões, assim, os vilões merdas da Terra. A gente pode deixar de falar então de Surtur, né, cara? Surtur. Porra, pra mim é uma das melhores fases da mão do Simonson foi quando ele construiu desde quando ele começou a desenhar e escrever o Thor, ele começou a construir aos pouquinhos o que viria a ser a saga de Surtur. Eu acho que é a primeira história que tem teaser, né? Com antecedência. Sim. Que teve nessa, cara. Animal isso. Cara, ele dois ficou... anos de antecedência já tava tendo teaser do Doom lá no começo. Cara, você via assim, tinha um quadrinho de uma mão martelando alguma coisa no fogo. E a galera, porra, que é isso, né, cara? De onde? Que vai sair? E ele nunca falava mais nada, ele nunca passava disso. Até que depois de, sei lá, 10 histórias, você descobre o que é. Que é um demônio gigante de fogo, de um dos 9 mundos da mitologia nórdica, que tava preparando há muito tempo uma vingança contra os Asgardianos, cara. Isso é fantástico, cara. É uma das melhores fases, assim, dos quadrinhos da Marvel de todos os tempos, na minha opinião. E é um uso muito inteligente de onomatopeia, né, cara? Porque ele começava a escrever aquele Doom com vários O's, assim, né? Doom! Sim, parecia um barulhão. E aí, edição por edição, perdi um O, e aí no final só tava escrito Doom, né? Que é tipo destino ou ruína. Então, tipo... Caraca, velho, ele ficou pensando nisso por 2 anos. É muito massa, muito massa. Cara, é fantástico, cara. Assim, é uma das minhas fases favoritas dos quadrinhos. Vamos começar a falar de artistas relevantes que trabalharam com o Thor, tanto escritores quanto desenhistas. E eu tenho certeza que você vai adorar começar a falar da fase do Simonson como um todo. Eu tava até pensando em falar, só que assim, eu sei que o Felipe também é uma putinha da fase do Simonson, então eu vou falar então do Straczynski, e vou deixar o Simonson pro Felipe. O Straczynski, ele trouxe o Thor de volta depois da Guerra Civil, e o Thor já estava afastado do universo Marvel desde o Ragnarok, que foi escrito pelo Michael Holman, alguma coisa, eu não lembro o nome total do escritor. E que também foi um puta roteirista, ele fez o Ragnarok fantástico. E o Straczynski trouxe o Thor de volta, putaço da vida, porque eles tinham, na Guerra Civil, eles tinham feito o Reed Richards e o Tony Stark usaram as células do Thor pra fazer um clone mal feito, que acabou matando... Ciborgue, né? É, um clone ciborgue, uma merda lá. Ciborgue. Deu bem errado essa merda toda. É, e o Thor volta putaço da vida, cara. Ele volta puto sozinho, porque os outros deuses estavam perdidos, que a mitologia nórdica é um ciclo, né? Então depois do Ragnarok, volta do começo e vai tudo de novo, até culminar no Ragnarok novamente. Essa fase boa. Ele procurando os deuses, é muito, muito boa essa fase. Cara, tem dois destaques dessa fase assim, que eu acho fantásticos, que até o Mo já sabe de um deles, que é ele com o Homem de Ferro. Ah, ele, essa é cara, bom mesmo. Ele acaba, cara, conta. Ele dá uma surra no Homem de Ferro. Ele descasca o Homem de Ferro. Ele começa a espancar o Homem de Ferro. E o Homem de Ferro começa, não, porque a minha armadura faz isso, minha armadura faz aquilo. E ele fala, olha, para. Ele começa a lançar uma chuva de relâmpagos sobre o Capitão e fala, se eu quiser, eu posso acabar com toda a tecnologia que você diz que você criou. Então para, tá bom? Só pra contextualizar, não foi uma coisa gratuita, né? Não foi. É justamente por isso que o Sorg falou, né, Inferno? Nessa época... Não, mas ele se sentiu traído, né? Peraí, porra, onde cada vez? Sorg, continua. Então, nessa época tava rolando uma guerra civil, né? Então a galera tinha que meio que escolher um lado. E quando o Thor volta, o Homem de Ferro vai atrás dele pra falar, ó, é o seguinte, você tem que ficar do nosso lado, porque é isso, porque nós somos os certos, eu sou foda e não sei o que, não sei o que lá. Se tu não tá com a gente, tu tá contra a gente. Não, ele vai porque ele foi pedir pro Homem pro Thor se registrar. Tipo, não, só uma pequena parte. Se Asgard tá aqui na Terra, então tá no território americano, então você tem que se registrar. Mas não foi só isso, ele também se sentiu traído pela história do clone, ele não do gostou clone, nada. Exatamente, pegou o DNA do Thor pra fazer o Android. É, ele falou, pô, você me traiu de todos os jeitos, você podia ter me traído, cara. Foi isso que deixou o cara mais puto. É, ele dá um discurso também, né, cara? Foi a junção de tudo, porque assim, a cânone dos Vingadores sempre foi Thor, Homem de Ferro e Capitão. Então, e eu acho que o Thor sempre tinha os outros dois em alta conta, assim. Eles são, tipo, os meus parceiros pra tudo e eles nunca vão me trair. Então, eu ouvi dizer, inclusive, quando ele ia pegar uma mulher, ele perguntava pro Capitão e pro Tony Stark se ela era boa mesmo. Come a bunda da tua mulher, come a bunda da tua filha, come a tua bunda. Você não pode falar nada, você tem que enfiar o dedo na bunda. Ó, falando sério agora, sempre teve aquelas histórias, que o Thor considerava o Capitão e o Homem de Ferro alguns dos poucos mortais dignos para serem lutar lado a lado. Até, obviamente, essa história do Thor, Android, blá blá blá. Guerra Civil foi muito errado. Eu não achei errado. Eu achei uma saga sensacional. Eu só algumas decisões dentro dela é que eu achei uma burrice, como fazer o Homem-Aranha revelar a identidade. Foi bem criada, ela foi bem criada, foi mal conduzida e pessimamente finalizada. Mas o podcast não. Sorg, continua falando da marretada que o Thor deu no Homem de Ferro e deixou ele fudido no meio do deserto. É, só pra concluir, assim, isso tudo juntou a traição, o clone, a guerra civil, você tem que se registrar, Asgard tá sobre território americano, então como você tem que registrar, blá blá blá. Cara, isso juntou tudo e o Thor ficou putaço, cara. Ele já voltou do Ragnarok, puto da vida, quando ele soube desse ciborgue, esse Cyborg barra Tony. Então, cara, já chega o Homem de Ferro todo cheio da panca, colocando o dedo no peito dele e falou, o loirão, o negócio é o seguinte. Cara, como o Mo falou, ele descasca o Homem de Ferro. Ele usa o Mjolnir, ele acaba com a tecnologia. Literalmente, né? Ele literalmente, tira a armadura dele. Ele tira a armadura dele, ele acaba com o Homem de Ferro, ele joga ele no meio do deserto da puta que o pariu, cara. Eu sei que no final tem um dos melhores diálogos, assim, do mais recentes, cara. E o Homem de Ferro vira pra ele e fala, pô, cara, pelo menos me dá uma carona, você fudeu minha armadura, não tem como voltar. A base é não sei quantos quilômetros. Do cu do mundo, ele vira pro Homem de Ferro e fala, anda. Cara, eu vou falar que eu não sou fã do Straczynski, mas nessa hora eu respeitei. Falei, isso cara, é um diálogo bem feito, cara. Eu não gosto do Straczynski também, cara, mas eu acho que esse arco especial, esses 7 primeiros números do Thor na mão dele, são foda pra caralho, cara. Assim, não chega a Simon nunca. Mas chega perto, assim, cara. É fantástico. E Olivier Coipel desenhando também é foda. Coipel é sensacional, cara. O cara manda bem demais, hein, cara? Fala sério. Mas já que você tá falando do arco do Straczynski, fala um pouco do Balder, que vem logo depois, que é importante. Nossa, eu achei muito melhor do que do primeiro arco que ele descreveu. Cara, eu não lembro como o Balder volta nessa, cara. É que assim, Balder... cara, o Thor, ele tem que... ele tá revivendo todos os deuses, né, cara? Mas o maneiro dessa fase do Straczynski é que ele... Tu vê que desde o início ele tá indo muito na manha, né, cara? Porque ele não quer trazer alguns deuses de volta. Dentre eles, logicamente, é o Loki, ele né? Ele não quer o Loki, nem o Loki. Mas justamente ele não quer o Odin, cara. Porque ele quer ser o fodão, né, cara? E é massa que quando ele traz de volta o Balder, cara... quando ele já tinha, né? O Loki já tinha voltado. E Loki já fica, né? Sempre nas tramóias ali, né? Sempre na surdina. E tá, só um detalhe, pô, que o Loki coloca mulher, né? Isso é, cara. A Loki, né? A fonte de cosplay na atualidade é a Loki. Mas eu acho massa essa história porque ele passa muito tempo com o Loki quietinho, sem aprontar. Você até pensa. Tu até pensa que ele voltou bem, né? Esse cara tá bem e tal. Aí começa o segundo arco e você fala, velho, que é isso? E é massa. Porque quando ele praticamente coroa o Balder, né, cara? Ele destrona o Thor e Balder vira o todo-poderoso de Asgard, né, cara? Eu acho isso daí, eu achei muito uma sacada muito legal, assim, sabe? E tirar o poder do Thor, né, cara? Outra coisa que eu achei legal o também poder, o poder político Asgard de Palativéria. Aquilo dali foi algo que deixou muita gente dentro do universo Marvel com o cozinho apertado. O que mais me surpreendeu, na real, foi pensar assim, que o cara conseguiu mexer com Viagem no Tempo, Loki, mitologia nórdica, e ficar decente. O negócio ficou bom. E não cagar tudo. Isso é que foi o mais incrível, né? Que você coloca Viagem no Tempo em qualquer história da Marvel, a chance de dar merda é de quase 95%, né? Certeza. Meu querido Felipe, eu imagino que você esteja ansiosíssimo pra falar da fase do Simonson. Nossa, eu não consigo escovar os dentes de vontade. Olha só. Eu sou muito fã da fase do Simonson, porque a primeira coisa que me surpreende é o fato de que ele começou como desenhista e o cara saber escrever do jeito que ele escreve. O Simonson resgatou muitas das ideias da mitologia nórdica. Eu acho que foi muito inteligente de fazer assim, olha, eu não sou um escritor tão bom assim, então eu vou aprender a escrever usando alguma coisa que já foi escrita. Só vou trabalhar em cima disso. Então eu achei muito massa como ele começa a voltar e refazer todo o Thor de uma forma que batesse com a mitologia e ao mesmo tempo ele pudesse gerar histórias interessantes no caminho. O pessoal vira a cara pro Thor Sapo e pro Bill Raio Beta, mas eu gosto demais, porque foi a forma dele de colocar uma assinatura específica do Simonson nessas histórias já famosas da mitologia. Eu acho que é muito válido e, sinceramente, a Panini relançou faz pouquinho tempo os encadernados da fase inteira dele, né? Eu acho recomendadíssimo, não tem por que o fã não ter. O Simonson, para o Thor é um divisor de águas, sem sombra de dúvida. Tem muita gente que diz que o Thor é antes de Simonson e depois de Simonson. Tem o AS e o DS, né, no caso do Thor, porque não dá nem para reconhecer a diferença entre o Thor antes do Simonson e o Thor depois do Simonson, cara. São duas coisas completamente diferentes entre si. Eu acho que o grande mérito do Simonson foi fazer o Thor deixar de ser galhofa. Ele era muito galhofa até a entrada do Simonson como artista. Mas eu acho que tem que ver o período que isso estava acontecendo também, né? Porque se a gente falar assim, olha, o Thor era galhofa antes, mas era na época, na era de ouro, de prata, os quadrinhos, poxa, todo mundo era galhofa, né? Tá aí o Batman que não deixa a gente mentir. Então, eu acho que foi massa, primeiro, por ele ter respeitado as origens dele mesmo, tô falando do próprio Simonson, a brincadeira que ele faz logo depois de ter desenhado Superman, ele fazer uma homenagem ao Superman numa HQ do Thor, que é da Marvel, cara, isso é massa demais. Vocês sabem dessa cena, né? Eu não sei. Que o Thor esbarra com 500, é massa demais isso, cara. E assim, não tem nenhuma menção falando que ele é o Clark Kent ou que ele é o Superman. Mas todo mundo que lê sabe, olha, sabe aquela história que tem o Superman junto com o Thor? o sapo Thor é do Simonson também, né? É. É um clássico. E uma coisa que o Felipe falou que eu gosto demais, eu sou muito fã do Bill Raio Beta, foi que o Simonson ele soube trabalhar esse lado. Espacial, de seres alienígenas e naves espaciais dentro da mitologia do Thor. Então cai um alienígena, que é o Bill Raio Beta, com um alienígena com cara de cavalo, a nave dele cai em Asgard, sabe? E no meio do panteão de deuses nórdicos, cai um alienígena com cara de cavalo, lá, com a cara de caveira de cavalo. E aí, na verdade, ele é um ciborgue, né? Ele foi meio que montado, assim. Não, não é bem isso. O que acontece é o seguinte, ele não caiu em Asgard. Na verdade, foi a SHIELD que detectou um comboio espacial com todo o povo dele. Ele tava em hibernação, mandaram o Thor pra interceptar a nave. É isso mesmo. Tinha uma raça de criaturas lá que tava destruindo o povo dele. E o Bill Raio Beta, ele foi geneticamente modificado pra ficar fodão, só que ele ficou com aquela cara. Tanto que, no fim dessa história, ele ganha um martelo também, que é o Rompedor de Tormentas. Uhum. E o Odin, ele faz a mesma coisa que o Mjolnir faz. Ele manda o Bill Raio Beta bater o martelo no chão, ele volta pra forma dele antes de ser geneticamente alterado. Só que antes disso, ele consegue derrotar o Thor numa batalha, e ele é digno o suficiente pra levantar o Mjolnir. Ele derrota o Thor numa batalha na porrada. Na porrada, tanto que o Thor fica mimimi, perdi o Mjolnir, mimimi. E por isso que o Odin... pede para os anões criarem o Rompedor de Tormenta, para o Thor não ficar assim um brinquedo dele, só que e nisso também ele adota o Bill Raio Beta como um filho dele, entre aspas, né? Uhum. Mas cara, uma coisa, olha só, uma coisa na Marvel que eu sempre achei uma furada do caramba é essa história do Thor ser o único digno o suficiente pra levantar o martelo. Tá. Até aqui a última saga da Marvel. Não, eu queria falar, tem muita gente que segura esse martelo aí, cara. Volta e meia o Capitão América sai dando martelado nos outros. Se eu tivesse no universo Marvel, não quero me gabar, mas eu pegava esse martelo. Cara, a lista... A lista engloba até o Super-Homem, então... Eu dispenso segurar o martelo dos outros. Inferno brincalhão. Cara, eu acho assim, realmente o marcante da fase Simonson é realmente essa busca que ele fez na mitologia. Ele colocou elementos que até então que fazem parte da mitologia, mas que até então acho que não tinham nem sido utilizados. O Thor botou o Thor pra lutar contra o Jormungand, a Serpente de Midgard, que na mitologia a batalha final dele é justamente contra essa criatura. O Thor cavalga os bodes lá na carroça de bodes. Toothbringer e o Toothmasher. Ele tem a carroça que é puxada pelos bodes, cara. Isso é pura mitologia, né, cara? Muito bom isso. É da mitologia, é pura mitologia, entendeu? É uma coisa que é totalmente desnecessária em termos de narrativa, em termos de personagem dentro da Marvel. Mas, puta, é legal pra caralho ele ter buscado e colocado. Justamente por fazer esse resgate da mitologia mesmo. Era muito bom. Pô, o Simonson é foda. Mas agora eu quero que o Inferno fale de seu artista preferido. porra, justo agora que eu botei o bombom na boca, cara. Porra! É. Porra, Léo. Caso pro nuco. Esquece, inferno. Então o inferno não fala porra nenhuma. Meu nuco! Eu vou falar. Quer falar alguma coisa? Olha, eu vou falar sobre o meu predileto e sobre como a gente detesta. O predileto é o John Buscema. Porque o John Buscema já tava fazendo bastante sucesso na época por causa do Conan. E ele pegou, assim, um rabo de foguete, porque ele foi o desenhista que assumiu o Thor depois da saída do Kirby. Então, ó, faça o trabalho do mestre. E ele ficou 9 anos no personagem. É, bom. Excelente, excelente lembrança, cara. Ele ficou 9 anos trabalhando no Thor, assim, saía, fazia 5 edições, ficava afastado, voltava nas 2 seguintes, porque ele também tava trabalhando no Conan. Até que ele saiu direto pra ficar só no Conan. E o desenhista, na sequência que pegou, foi o irmão dele, o Saul Buscema. Depois do Saul Buscema, é que, se eu não me engano, que entrou o Walter Simon. Se eu puder cagar uma regra aqui, eu vou dizer que a ideia, que é uma das coisas que eu mais gosto do Thor, é que o Thor é um dos personagens da Marvel que apanha. Tinha história que ele acabava ferrado, tinha história que ele perdia a briga. Eu achava isso muito massa. Não, as histórias do Don Buscema tinham o mesmo nível das histórias do Conan. É isso que eu ia dizer. Eu acho que foi uma coisa natural, assim. Falaram, traz esse cara aqui e vamos pôr esse Thor pra apanhar agora. São dois malucos gigantescos que dão porrada em todo mundo, falam estranho. Coloca esse cara lá porque ele sabe fazer isso. Certo. Não, e uma coisa que é impressionante é que o Thor perde, né, em algumas histórias, ele sendo um deus, né? É, isso aí, o Thor não é um deus. Existe uma explicação pra isso. Dizem, existe uma explicação pra isso. A Marvel sempre deixou bem claro que o Thor em Asgard é divino. O Thor na Terra não é, porque ele tem a essência dele dividida com a essência de um mortal. Mas mesmo então, os argardianos... Não só isso. Tem uma história. Os argardianos, mesmo em Asgard, eles têm que comer da maçã, da árvore da vida, pra prolongarem a sua vida. Eles não são imortais. Por isso não podem ser divinos. E foi assim que você explicou tudo que eu não entendi naquele filme dos Vingadores, cara. Porque eu não sabia dessa história. Eles eram mortais. Existe uma árvore mitológica. Uhum. E Brasil. E estende a vida deles, assim, a princípio estende indefinidamente. Eles ainda crescem, ainda envelhecem, mas assim, num ritmo estupidamente lento. Entendeu? Por isso que você tem pessoas mais jovens, o Odin é velhaco, e os outros são mais novos. É, mas assim, a questão. Desculpa, Sorgo, peraí. A questão é a seguinte. Naquela fase que ele tá na armadura. Ele toma um cacete de não sei quem, vai parar no corpo do destruidor e tal. E tem um diálogo. Quebra o maxilar, zoado. Define muito bem. Eles falam o seguinte, cara: você poder viver pra sempre não significa que você não possa ser morto. E é basicamente isso. A priori, o Thor poderia viver pra sempre. Mas não significa que você não possa lá matar ele. Ele é imortal, mas ele não é eterno. Ele não vai morrer. Ele é imortal, ele não é imatável. Eu acho que é o contrário, então. Ele é eterno, mas não é imortal. Exatamente. Ele pode ser eterno, mas ele não é imortal. Peraí, isso é semântico. Deixa o Sorg falar o que ele quer falar. Então, a bem da verdade, os guardianos morrem, né? Porque assim. Se eles morrem com honra, eles vão pra Valhalla e ficam o resto da vida lá curtindo a vida doidada. E agora, se eles morrem em desgraça, eles vão pra Hela, né? Pros domínios da Hela. E isso tudo chega num ponto que isso acaba com o Ragnarok e volta e começa tudo de novo. Então, bem, a verdade é que na Marvel ninguém morre, né? Então. Sorg, o legal disso aí é que dentro do lado dos Nove Mundos, tá? Ele, por exemplo, morreu sem honra e foi pra Hela. O Thor, em determinado momento, ele vai pra Hel e o cara tá lá, tipo, ele. Não é, ele morreu, mas assim, ele só mudou de um lugar pra outro, basicamente. É. Tanto que como é que chama o desgraçado lá, que era inimigo do Thor e depois virou amiguinho? É o. Loki? Executor. Ah, o Executor, ele, graças ao Executor, tem uma fuga, cara, de Hel. Se não me falha a memória. Não, fora o fato de que todo mundo aqui há de concordar que a Hela tem uma quedinha pelo Thor, né? Ela dos Asgardianos é o favorito da Hela, é o Thor, né? Muito bom. Que bom. Agora, eu gostaria... já comi meu bombom. É, exatamente. O desgraçado, o gordo já comeu? Por favor, fale do seu artista preferido, desgraçado. Ó, é o Pereta, que é chocolate branco, muito bom. Vai! Como estressar o cara em 3 lições. Cara, um cara que eu sempre meio que caguei pro Thor, né? Assim, um cara que. É o Paquita Marteluda. Até que eu bateu na minha mão em uma revista, que uma capa totalmente diferente. Aquilo não parecia uma HQ. Ela parecia um livro. Pra falar. É, Eras do Trovão. Eu olhei aquilo e falei, caralho, que arte foda. O que me chamou a atenção foi a arte. Linda. São pinturas, são quadros. É um livro, sabe, ilustrado. Não é bem um quadrinho, no sentido, né, mais clássico da coisa. Mas é muito bom. Era de Trovão passa antes do Dono do Blake, né, antes dele chegar à Terra. É o Thor ainda de Várzea, o Thor moleque, né? Essa aí que você tá falando que é escrita pelo Matt Fraction, exatamente. E, cara, o texto é belíssimo. Dentro daquela linguagem postada dos Asgardianos, né? Mas um texto muito, muito legal. Eu tenho 3 edições. Eu tenho Era de Trovão, Thor Guerreiro e Reinado de Sangue. São contos, né? São histórias fechadas. Dá pra você pegar qualquer uma dessas edições sem se perder. E trata basicamente da vida de Thor antes da punição dada por Odin. Então é aquele Thor arrogante. Não é bem um Thor galhofa, até porque essas histórias são muito centradas no Thor mitológico. Então é um cara grosso, né? É um cara agressivo, arrogante, prepotente, né? Mas não é um cara que perde tempo fazendo graça. Ele é muito viking mesmo. A história é, porra, recheada de sangue. São 3 histórias, né? Era do Trovão, Reino de Sangue e Homem da Guerra, se não me engano. Eu acabei de falar uma porra. Essas histórias saíram aqui no. A Panini publicou no encadernado essa fase do Fraction. E eu tô com o inferno nessa, cara. Ele é muito foda. Assim, é o Thor mitológico, tanto que a punição do Odin, depois da briga dele com o Thor, usando a armadura do Destruidor, isso é no finalzinho, quando ele acorda na Terra, manco, etc e tal. As outras, o começo da história e até antes do fim, cara, é o Thor mitológico mesmo, que vai pra guerra, mata geral, aí depois a galera vai comemorar, ele se enfia no quarto, entupido de cerveja, com umas 3 putas lá, e fica sozinho, marrento de tudo. A galera vai, eu falo, vem aí e tal, vamos comemorar. Ele não sai. Aí tem eu lembro que tem uma história que é muito foda, que ele tem uma vila sendo passando fome, eu não lembro porquê, e eles rezam pro Thor pra eles ajudarem. Aí pro Thor ajudar, ele desce pra essa vila num cavalo, aí ele fala, olha, eu vou hibernar por 3 dias, que ele reencarna num... Ai, eu li essa história. Ele reencarna num monstro gigante, uma parada assim. Ele fala, olha, eu vou hibernar acho por uma semana, meu cavalo vai ficar aqui, eu sei que vocês estão passando fome, mas vocês podem se matar, comer um ao outro, foda-se, mas não mexe com meu cavalo. Aí no fim das contas, a galera vai, mata o cavalo do Thor, come o cavalo do Thor, e quando ele volta da hibernação dele, cara, ele vê o cavalo dele morto, ele acaba com a vida, ele mata todo mundo. Ele mata geral. Louco, ele mata geral, ele toca que todo mundo. Desenha isso? Não, é como eu falei, é o Thor viking, não é o Thor galhofão, é o Thor mitológico mesmo. E os gigantes de gelo nessas histórias são muito mais poderosos, muito mais sinistros que o gigante de gelo do filme, por exemplo. São... Mas me diga uma coisa, o Matt Fraction é quem escreveu a história. Quem tava desenhando ela? São vários, cara. Aí eu tenho que pegar. Eu lembro Patrick Zicker, Cary Evans e Clayman. Isso, valeu. É boa arte. O que vocês acharam? Vale a pena mesmo, cara? A história? Vale, super vale. É a primeira arte. Patrick Zicker, o primeiro artista da Era do Trovão, é muito, muito lindo, bom. Cara. Ilustrações assim belíssimas, retrata muito bem um estilo nórdico, né? Um estilo... Parece um quadrinho europeu. Eu tô aqui com a revista na mão, rapidão. Ela saiu pela Panini Marvel Especial número 15, Thor, a Era do Trovão. Ela é escrita pelo Matt Fraction, ilustrações de Patrick Zicker, Cary Evans, Clayman e Victor Olazaba. Saiu em 2000 e alguma coisinha, cara. 2009, eu acho, 2009. Pena que saiu nessa edição toda xixelenta aí da Marvel, da Panini, né, cara? Se é uma parada boa, merece uma edição especial, assim, né, cara? Vai tomar banho. Não, cara, é verdade. Foda, cara. Essa revista é foda, cara. Eu já li ela umas 3 vezes, é do caralho, cara. Muito bom. Nossa. Eu queria que o nosso querido Nerd Master falasse do outro mestre, além do velhinho que tá fazendo 90 anos. Liefeld? Óbvio! Quem mais seria? Vamos falar de Herói Senasen agora. Melhor Thor que já existiu. É isso que eu fico com a minha cara. Tá de sacanagem, né, cara? Pare. Porra, tá indo tão bem, cara. Nerd Master, por favor. Bom. Se for pra falar do Life, eu saio fora agora, tá? Ah, é o Thor Village People. Não. O que eu gostaria de falar era o Thor da fase do Jack the King Kirby, né? Que simplesmente é o Thor clássico dos clássicos. É o Thor que você, inclusive, pode dizer que é a origem do termo Paquita Marteluda, né? Porque se não fosse pelo Kirby, a gente não tinha esse visual Paquita Marteluda no Thor, né? Mas, por favor, Inferno, discorra um pouco sobre a sua predileção da fase do Kirby, que eu sei que você curte demais esse visual andrógeno do Thor nessa fase. Nessa fase, eu tava fazendo uma releitura do Maurício de Souza e da Turma da Mônica. Agora olha uma coisa que essa fase nos brindou, vamos assim dizer, se não fosse por essa fase, não teríamos os desenhos desanimados da Marvel. Pois é. Sim, mas a gente vai falar dos desenhos animados mais tarde. Aham, Cláudia, senta lá. Exatamente. Alguém quer acrescentar mais algum artista? Não, é um relevante desenhador. Eu acho que os relevantes já foram, né? Não, peraí, faltam dois gênios vivos e jovens ainda. Gosto muito do Chris Samnee, ele fez uma história que foi bem criticada, que vendeu bem pouco, que era um Thor jovem, que era, eu acho que era The Mighty Thor. Eu nem sei se foi publicado aqui no Brasil. Não, era Thor The Mighty Avenger, só saiu bem pouco. Só que o Chris Samnee desenhava muito, eu super recomendo por causa do Chris Samnee. Ele é o cara que tá desenhando agora o Rocketeer e o Demolidor do Mark Waid, não sei se estão acompanhando. O cara desenha muito. E outro cara que é só o artista que eu queria falar, porque quem escreveu foi o Matt Fraction. É do Fear Itself, a mega saga que saiu há pouco tempo. O Cacilda, esqueci o nome do cara, meu artista favorito da fantasia, esqueci o nome dele. Stuart Immonen que desenhou a Fear Itself. E é massa porque é uma homenagem ao que o Oliver Coipel fez, e ele só foi lá e, sei lá, meu ver, melhorou o que o Oliver Coipel fez na história. Nerd Master, você gostaria de anunciar algo? Eu gostaria de anunciar que, infelizmente, eu vou ter que me retirar desta maravilhosa conversa, porque, tal como Odin, eu tenho, vamos dizer, responsabilidades com meu filho que me impedem de assumir compromissos tão tarde da noite. Então, a todos eu gostaria de desejar boa noite. Por favor, acessem www.paranerdia.com.br. Beleza? Falou. Valeu, querido. Valeu, até mais. Um abraço. Ninguém agora vai querer falar do Mike Deodato e o Arraeli? Não. Não, peraí, para tudo. Cara, sério, Você que começou a falar, você vai falar agora do Thor do Mike Deodato. Cara, uma coisa, o Warren Ellis escreveu e o Deodato desenhou, foi isso mesmo? Sim. Eu só fiz desenhos e passei longe dessa época. Bicho, uma coisa a dizer essa fase. Peraí, de cada vez, porra. Deixa eu falar que ele não tá falando merda nenhuma, vai. Cara, Thor, vocalista de banda de thrash metal, não dá, né, cara? Puta, não, não, não, não. Não, peraí, Thor, se fosse Village de thrash metal, vai, é. Se fosse de thrash metal, funciona. Isso daí era de, sei lá, glam rock, velho. Não, não é thrash metal, não. Muito ah, bom. Cara, sei lá, cara. O, cara, o pior é que o traço do Deodato hoje é sensacional, cara. É assim, é, dos artistas brazuca, é, tipo, ele entraria fácil no top 10, assim, mas. Sim, sim. Cara, esse traço dele do Thor, cara, dessa naquela... época. Cara, é nojento. Era aquela cara. Época que ele é tinha nojento. Acabado de sair da Mulher Maravilha. Então ele fazia aqueles traços onde as mulheres não tinham cintura. Ô galera, mas esse Deodato que fez esse Thor era o Deodato mesmo? Era, cara. Era. Nessa época ele tava com aquele hype assim, que o nome dele tava super em alta, então ele tava tendo um trabalho pra caralho, assim. Então ele tava fazendo, sei lá, 15 páginas por dia e produção, e era aquela merda, cara. O Thor com aquele cabelo assim, em frente ao ventilador. Cabelo com bastante detonator, Eu imagino aquele Thor ao som de Massacrate. Semana passada, o Deodato participou do programa do Danilo Gentili, Agora é Tarde. Foi o programa em que ele falou que o Life era um safado. E o Gentili mostrou os trabalhos do Deodato, os melhores, e também perguntou pra ele: tem algo do que você se envergonha? Aí o Deodato: tem! Aí apareceu na tela: quem? O Thor do Mike Deodato. Aí o Deodato falou: bicho, qualquer eleição dos 10 piores uniformes de super-herói, o meu ou tá em primeiro ou tá em segundo lugar. Isso é verdade. Cara, ele cobria o peito e ficava com a barriga de fora. Que diabo é isso? Por que isso? Fala, por que isso? É tipo o uniforme dos Thundercats, cara. Não, não faz sentido. O uniforme dos Thundercats é bem isso, cara. Cara, não faz assim, o menor sentido aquela roupa. Topzinho dele era feito de tiras, assim, né? Ele usava uma tiarinha lá, Cavaleiros do Zodíaco. Um desenho. Não, e vocês lembram o Mjolnir, como é que era, cara? Tinha uma corrente com um troço gigante, um spike gigante. Porque ele andava muito na cidade, vai que a galera rouba o Mjolnir dele. Cara, é muito anos 90. Nada muito tira anos 90, da cabeça, né, cara? O Thor é uma influência direta do Spawn. Vamos roubar umas correntes do Spawn e colocar aqui, porque um tá vendendo, o outro tu pode vender também. Bom, galera, a gente vai colocar a imagem do Thor do Deodato no... Meu Deus, no... eu acabei de botar no Google. Por que que eu fiz isso, cara? Vamos seguir. No chat. Não, peraí, agora eu sei qual é essa imagem, mas eu quero me torturar um pouco. Eu mandei aí. Ah, meu Deus do céu, que isso? Por que isso? Por cabelo Deodato. De Pamela Anderson. Isso, olha o cabelão pra Melhor Anderson. Olha, cara, é totalmente errado essa roupa, cara. Galera, vamos lá, foco, vamos seguir. Cinto, meu Deus. Ombreira. Tá bom, já entendemos. Eu sei que você tá triste, que você morreu um pouco por dentro por ver essa imagem. É o Thor Superior. Cara, mas agora... Superior. Caralho! Agora eu vou fazer o seguinte, cala a boca todo mundo, inferno, morre, fica quieto. Peraí. E a máscara dele, cara, olha aquilo, cara. Eu falei que tem um martelinho desenhado na máscara. Chega, porra! Corrente de amarrar navio, né, cara? Pode crer, de amarrar navio mesmo, né, velho? Tem um martelinho desenhado na máscara, eu não tinha notado. Olha lá, martelo. Chega, Nuco. Chega, Frog, vamos seguir, pelo amor de Deus. Galera, vamos fazer o seguinte. O podcast já tá ficando bem longo. Vamos passar pra falar de algumas histórias assim mais relevantes. Cada um vai falar uma e depois a gente segue pro Thor e outras mídias. Começando por Inferno. História relevante? Sim, história foda. Ah, cara, foda, assim. Eu vou falar uma relevante e recente. Foi quando Asgard caiu na Terra. Eu acho aquele arco muito legalzinho, muito maneiro. É o Thor Blake, né? Moleque de várzea, tá na dele, e de repente Asgard cai no meio do deserto, mano. E ele faz Asgard, ele cria Asgard, cara, no meio do deserto. Isso só vai ser contado depois, né, cara? Vai levar um tiro nesse curso, filho da puta! Ah, sim, desculpe, continue. Prossiga. Porra, cagado. Desculpa se eu quis ser proativo. Vai, segue! Eu acho que a história é muito legal, os Asgardianos sem os poderes, né, vivendo como humanos normais. Cara, o Volstagg na cidadezinha, cara, que hilário aquilo. Tudo bem que isso tem muito, é muito chupinhado do Super-Homem, né, naquela fase que o Super-Homem pega carona, faz uma incursão pelo Oeste, mas porra, daí, o Super-Homem chupinhou isso de Easy Rider também, foda-se. Desde a época do Velho Oeste que é comum os americanos chegarem e fazerem incursão pela cidadezinha, tal do deserto, é até como uma coisa de autoconhecimento, né? E o plot da história é mais ou menos esse, é um autoconhecimento do Thor depois dos acontecimentos, né? É bem legal, muito legal, assim, ele humano, os guardianos humanos também. Aí entra o... Mas depois que entra o Doutor Destino, ele pode com a porra toda e perde a graça um pouco da coisa. Ah, tá variado. Eunuco, você que se manifestou, qual é a história mais relevante ou mais fantástica? Olha, uma das histórias que eu mais gostei do Thor não é a da versão normal, é da versão Ultimate do Thor, do primeiro arco. Uma das cenas mais engraçadas que eu gostei. O Thor era um riponga maconheiro, né? Cara? É, mas a parte mais engraçada é no final, quando tem uma bomba que vai explodir a Terra, aí o Homem de Ferro tá lá tentando arrastar a bomba e vem a Viúva Negra falar com ele. Não, Tony, eu tenho que te agradecer porque você vai fazer isso e eu nunca vou esquecer aqueles momentos maravilhosos que passamos no banheiro feminino. Aí ele para, olha pra ela, tá falando o que, mulher? Ué, você não vai se sacrificar pra levar essa bomba pro espaço? Tu tá maluca? Claro que não. Eu vou dar a bomba pro Thor e o Thor vai teleportar ela pra outra dimensão. Aí ela fica desesperada. Tu tá maluco? Aquele cara é um maluco, é um piponga, um cachaceiro, um mutante. Um ele não é Deus, né, cara? Aí ela não vai entregar. Xingando ele e tá o Thor atrás, tipo, batendo com o Mjolnir e falando: ah, mulher de pouca fé. Muito boa, cara. Muito boa, boa, boa. Ultimate, cara, vale a pena os dois primeiros volumes, cara. Essa é do final do. Existem outros volumes? Eu não conheço outros volumes. Existe o volume 3 em diante. Não, não, na minha cronologia não existe. Foi, deixa eu te falar uma coisa. Rob Liefeld. É um chapado, o famoso Paquito. Rob Liefeld não. É o outro. Caralho, eu sono. Até perdi a linha da minha sacanagem pra fazer. Jeff Leb, exato. Jeff Leb. Que isso? Escute com atenção, Mo. Jeff Lee. Não conheço, não sei. Na minha cara. Não, pro Mo agora é Dunslore. Pô, aí vocês me deixaram triste, cara. Mo, já que você tá triste, faz o favor de contar a sua história enquanto eu tiro a Arlequina da minha gaveta de talheres de novo. Vai. Cara, é uma história bem recente da época da fase do Straczynski, cara. Que o Thor ainda tava reunindo os deuses, cara, e. Ele vai pro... Agora não lembro, não sei se é o Purgatório, eu não lembro o nome do lugar que ele vai, que ele encontra o Odin, cara. O Odin tá lá, ele tem que enfrentar, todo dia ele enfrenta o Surtur, cara, e todo dia um dos dois morre. É essa história, isso, é no arco até, em nome do pai, saiu aqui no Brasil. Nome do pai, eu acho melhor do que o primeiro arco, é muito bom mesmo. Cara, é um arco sensacional e é muito legal porque... Tem muito da mitologia nórdica ali, cara. No início da história mostra os dois corvos de Odin... conversando com o Thor e tal, e aí ele chega lá e, putz, é aquele reencontro com o pai dele, é tipo, tem uns diálogos muito fodas assim, e é maneiro porque ele fala, alguma coisa assim no diálogo, ele fala tipo, ah, tu não, é que eles, toma cachaça, caralho, o Surtur e o Odin se enfrentam todo dia um dos dois morre, né? E o Thor fala algo assim pro Odin: ah, hoje tu não vai morrer, né? Tipo, aí os dois lutam um lado do outro contra o Surtur e matam o Surtur e, puta, uma porradaria muito foda, cara. E essa história em si é muito boa, cara. É muito massa e é tal história que a gente falou antes, que envolve viagem no tempo sem cagar, né? É muito boa. É, cara, é muito sensacional essa história, cara. Muito bom. Felipe, por gentileza, fala uma história que você muito aprecia. Eu indicaria a fase inteira do Simonson, mas isso é coisa pra caramba. Então eu vou indicar uma coisa meio... Apesar de ser americana, nem parece que é. Que é uma história do Thor, que o nome é Loki. Que foi desenhada pelo Zad Hib, que escrita pelo Rob Lloyd. Muito bom, cara. Sozinho vale a pena por causa da arte. Desculpa. Se vocês verem a arte, você já sabe que você tem que comprar e ler isso. Foi lançado depois um Blood Brothers, que é uma versão mal animada da HQ. Não vale a pena, passe longe disso, compre a HQ. Eu acho que a Panini, inclusive, vai relançar. Já relançou? Cara. Isso. Um encadernado só ou é em parte de novo? É o mesmo encadernado que tinha aquele que eles lançaram. Vale muito a pena. Na real, é capa dura, não é? Isso. E é R$21,90, cara, baratinho, velho. Baratinho, vale a pena, cara, que história foda. Apesar de Vivi que desenha muito, eu aproveito e aconselho a comprar o Namor nas Profundezas dele também, que é a melhor história muito de terror bom. Dos quadrinhos, eu acho. Uh-huh. Não tem uma história de terror tão boa em quadrinhos. É foda, já li, muito foda. Por último, last but not least, Sorg, por gentileza, a sua. Ah, pra não repetir, Simon, só pra não repetir a minissérie que eu ia falar do Loki que o Felipe falou, essa agora que tá saindo com o Jason Aaron e o Isaac Hibik desenhando, saíram só dois números até agora, que faz parte do projeto lá da Marvel Now. Tá, cara, tá legal, cara. Tá assim, disparado, é o melhor título da Marvel Now. Eu não tava colocando fé, eu queria conferir por causa dos desenhos, mas eu não tava bom no pé, porque eu achei eu acho o Jason Aaron, escrevendo super-heróis, eu acho ele fraco, eu não gostei dele em Wolverine. Eu não gosto dele em nada. Cara, só que assim, cara, tá foda demais, assim, ele dividiu a história em três períodos temporais distintos, o Thor moleque de base, amarrento, que gosta de batalhas, de cerveja e essas coisas. O Thor que a gente conhece, o atual, assim, que já é mais maduro, já é mais centrado, é o mais heróico. E o Thor no futuro, que ele é o senhor de Asgard. Hoje ele é o rei de Asgard, o Odin já tá morto, ele tá velho já, ele não tem um braço, e Asgard tá vazia, você não sabe porquê, só tem ele lá. E cara, pô, tá muito legal, os desenhos do Izzard Rabe, que são foda demais da conta. Ele com o Dean White colorindo, porra, cara, só daí já vale também conferir, mas o argumento tá muito foda, tá muito legal. Então, tá bom mesmo, é porque assim, meu problema com o Jason Aaron é que ele parece aqueles gordos que vai pro bar pra ficar falando, oh, imagina se vê uma tartaruga ninja junto com um robô gigante contra o Thor. Eu acho muito idiota essas ideias dele, tá funcionando então, você aconselha a ler. Tá, é assim, eu gosto demais do Scalpo, que ele faz pelo seu Vertigo. Aliás, é a única coisa boa que ele faz, a meu ver, até hoje, o Scalpo. Eu acho foda, assim, a da minha série Vertigo atual é a minha preferida. Só que eu achei horrível o Wolverine dele, cara. Uma merda, assim, muito ruim. E você viu o Wolverine com o Homem-Aranha? Não. Ah, aquela que eles voltam no tempo? Isso, a arte do Adam Kubert é animal, o resto... É foda, mas a história é fraca, muito fraca. É. Mas o Jason Aaron, o Léo mandou a gente ter foco, mas o Jason Aaron tá funcionando no Thor, cara. Até agora, nesses dois números que saíram, tá maneiro, tá muito legal. Muito bom. Cara, há uns anos atrás teve uma série de 12 edições que, na verdade, começou com o Thor morrendo numa batalha contra o Massacre. Nossa. E foi desenhada por um grande artista da época, o Rob Liefeld. Deus para. Falando sério? O Cargado tá meia hora querendo botar o Liefeld na conversa, né? Léo, memória boa, Léo. Não é pra gente. É verdade. Não é história relevante? É relevante, o Dungeon Master, caralho. Ele tinha armadura, cara. Ele era fodão. Não, era horrível, cara. Pelo amor de Deus. Cara, o Léo é... Era pior do que o Thor do Deodato. Isso é muito ruim, velho. Mas enfim. Pessoal, é verdade. É foda, né, velho? O Cargado é aquele cara que no velório fica contando piada de morto. Não, cara, o Léo é aquele cara que vai no velório e mata 33 parentes, assim. Ele fala de todo. Ah, pois é, o fulaninho morreu disso aí também, né? Ah, o tio tal morreu disso aí também. É uma tristeza, né? Filho da puta, né? Tá louco, cara. Ai, ai, eu sou um pândego. Galera, o senhor é uma pedeota. Eu sou... Não, o senhor é um apedeu, sou um biótico. Eu sou um biótico. Agora é o seguinte, chega, falamos de quadrinho pra cacete, e o Thor, ao contrário, apesar de ao contrário de outros heróis da Marvel, ele não ter tido grandes aparições em outras mídias, ele até que teve alguma coisinha. Vamos falar disso. Quem quer começar? Alguém se apresenta? Sim, não, maybe? Bom, já que vamos falar de alguma mídia diferente, se lembra que no início eu falei do Homem Absorvente? Ele Sim. aparece nos filmes do Thor. Pai. No filme do Hulk, aliás. Quem é o Homem Absorvente no filme do Hulk? No filme do Hulk, no primeiro filme do Ang Lee, o pai do Hulk foi baseado no Homem Absorvente. É verdade. Mas o podcast sobre o Hulk vai ser de outro site. Mas você falou de Homem Absorvente, então... Mas é do Thor, desgraçado! Cara, então vou pegar leve, vou pegar bem pesado. Thor contra Demolidor. Puta que pariu. E lembrou a Thor Demolidor e um Hulk? Não. Foi o Thor e o Hulk, não teve o Demolidor junto. Também teve o Demolidor, era o Demolidor. Não, mas foi o Demolidor com o Hulk. Demolidor, Hulk e Thor, aparecendo no mesmo capítulo com os três. Nossa, que suruba, hein? Martin, eu não aguento mais lá em cima, tá um puta puteiro do caralho. Cara, eu me lembro do Thor e Hulk, depois Demolidor e Hulk, eu não lembro dele junto. Depois juntaram todos num telefilme, apareceu os três juntos. O Thor com aquela jaquetinha de pelo, cara, com aquele Mjolnir de plástico, parecia um pequeno terceiro. Conta pra gente como era o Thor do filme do Incrível Hulk. Cara, o Thor do filme do Incrível Hulk, quando o Hulk era o Lou Ferrigno, o Thor tinha 1,5 metros, era... Usava uma pele de texugo, né? Usava uma jaquetinha de comprado na 25, de pele de sintética. Tinha aquele capacetezinho de viking de festa, não, de aniversário. Aquele capacete de viking dele era feito de papel laminado, cara. Horroroso. E tinha um martelinho, que era, sei lá, acho que é pior que o martelo que eu tenho aqui em casa, cara. Horroroso, ridículo, cara. O Demolidor usava aquela roupinha de moletom toda preta, alguma coisa na cara, cobrindo só os olhos pretos, e na dublagem era chamada de o atrevido. Muito bom. Cara, nessa época a gente tinha muito pouca os heróis fora dos quadrinhos, né? Então essa série do Hulk, assim, pra quem era fã de quadrinho, era o máximo, porque, pô... Ver o Hulk ali em live action era, pô, do caralho. Aí quando o canal do Silvio Santos anunciava, né, Thor no filme do Hulk, alguma parada assim, você ficava louco, porque você nunca via o Thor nem fora disso, tirando os desenhos desanimados, né. Aí, cara, você vai assistir aquilo, você fica, não, isso não é o Thor. O Donald Blake, ele não se transformava no Thor, ele invocava o Thor. E os dois conversavam. Ele levantava o Mjolnir, gritava Odin, e o Thor aparecia. Ah, cara, meu Deus do céu. Tem uma hora que ele joga o Mjolnir no peito do Hulk, você vê que o martelo é de plástico, cara. É nítido. Ele quica no peito do Hulk, cara. É ridículo. Cara, é muito engraçado. Hoje é cult, né, isso daí. O que vocês acharam do filme? Não, cara, hoje ainda é ruim, velho. A série do Hulk é cult, mas o filme é ruim. E o que vocês acharam do filme do Thor, esse que saiu agora, recente? É um filmezinho legal, mas assim, passa, né? Eu acho que ele entra no mesmo problema de grande maioria dos filmes da Marvel. É bom na primeira vez, é bom você rever na segunda, e depois, quando você começa a assistir uma terceira, tu... Que merda. Na segunda vez, assim, umas partes eu já tô mudando de canal, aí eu volto porrada, aí quando ele começa a mimimi com a Jane Foster, eu mudo. Aí, é que, cara, o filme do Thor sofreu daquele problema de que não era um filme do Thor, né, cara? Era simplesmente um gancho para o filme dos Vingadores, cara. Ele é o que mais teve isso, né? Dá pra ver claramente, assim, que tu... E um gancho mal usado, né? Porque muita forçação de barra, né, cara? Lá pra falar coisa totalmente diferente no filme dos Vingadores, né? É complicado. É muita forçação de barra, cara. Eu espero que agora, nesse segundo, com eles aí se aprofundando mais na mitologia nórdica, que sinceramente... As melhores histórias do Thor dos quadrinhos são as que se aproximam da mitologia nórdica, cara. Eu acho que tem tudo pra ser um bom filme esse segundo aí, melhor que o primeiro, com certeza, cara. Uma coisa que ficou com ar de decepção, cara, é que era um filme do Kenneth Branagh, né? Porra! Não, mas eu gostei bastante, sabia? O pessoal reclamou muito da parte que ele tá na Terra, mas foi uma das que eu gostei mais na Terra do que no em Asgard, que parecia... Não, que isso, cara? Ah, não. Asgard era extremamente decepcionante pra mim. Pera aí, quem chamou esse cara? Quem foi que chamou esse cara? Esse cara não, foi... Sabe meu problema com Asgard? Eu não conseguia levar a sério os caras. Era tudo muito brilhante e cheio de efeito especial. Peraí. Gente, Felipe, desculpa te interromper. Isso é uma coisa que depois eu fiquei pensando e... Caralho, pensa bem. Qual é o dia-a-dia dos Asgardianos? O que eles fazem? Eu não entendi, exato. Você não sabe o que eles passam o dia... Cara, eles ficam lá brigando, Eu te digo o que eles fazem. Javali, não, cerveja. Não, bom, eu te digo o que eles fazem. Eles ficam encerando aquela porra daquela cidade inteira. Tá bem bolado. Cara, ou então eles contratam a mesma empresa que cuida da Estrela da Morte. Porque, cara, é tudo liso, brilhando o tempo todo. Que... É, eu também não gostei não, cara. Parece o castelo de uma princesa. Eu curti. Eu acho que dá uma cara de eterno, assim, entendeu? Mas você fica, se você para por 5 minutos... Eu acho que dá uma cara de mineiro aí. Não, parece parece um castelo de alguma princesa com pouca iluminação, cara. Cara, é muito errado. Olha, cara, eu concordo com vocês. Eu gostei muito da ambientação de Asgard, mas ela ficou muito Kirby. Ela ficou aquela coisa muito... Seria perfeita no filme dos Novos Deuses. Cara, Peraí, deixa o Sorg falar. Ele é todo errado, cara. Assim, apesar de não ser um filme ruim, ele é muito errado. Primeiro que o Kenneth Branagh, ele é um puta diretor. Só que ele não sabe fazer a menor ideia do que ele ia fazer com esse personagem. Eu acho que ele nunca tinha lido uma história de quadrinho. Eu acho que ele não sabe porra nenhuma de mitologia. É, beleza. As partes de Asgard, pra mim, são as menos piores. Mesmo eu concordando com vocês, cara. Aquela... Porra, quem sincera aquela merda, sabe? Cadê aquele negócio mais rústico? Aquele negócio de... Aquela ambientação de deuses vikings. Deuses mitológicos que são deuses de luta e guerra, sabe? Não, é um negócio... Parece, sei lá... A Castelo da Princesa. Aí tem... Sorg, mas você realmente acha que criaturas que em tese são eternas, que os caras já estão aí há sei lá quantos milhares de anos, os caras ainda iam estar numa ambientação rústica, cara, com as coisas meio tosquinhas? Porra, os caras, a ponte do arco-íris é um canhão teleportador, os caras iam ter um negócio daquele e, sei lá, as coisas serem feitas de madeira, serem feitas... É um contraste muito gigante, se não dessem essa atualizada, né, cara? Mas o problema é que... Eu acho que tinha que ser Kenneth tudo Braga... uma... Rapidão. Kenneth Branagh mesmo falou que a intenção dele era juntar a parte mitológica com tecnologia. Ele tem uma explicação do porquê que eles... do porquê da ponte da Bifrost, lá a ponte do arco-íris, de como eles conseguem teleportar para a Terra e como que eles viajam para os outros mundos. Beleza, só que eu acho que não foi bem sucedido, cara. Eu acho que são deuses mitológicos eternos de milhares de anos. Cara, a última coisa é uma coisa de discussão que eu tive com o Super falando de Oa do filme do Lanterna, cara. Ele falando que, mas Oa é muito rústica, é muito pedra. Lógico, cara, são deuses de milhares de anos. A última coisa que eles vão se preocupar é porra de tecnologia, de brilheza e o caralho. Se o negócio é funcional, não interessa se ele é feito de pedra ou se a ponte ali é de madeira, sabe? Então, assim, eu acho que a ambientação de Asgard tinha que ser outra. Eu acho que é o que o Aaron Taylor vai fazer nesse filme agora. Vai ser mais Viking, vai ser My Game of Thrones, assim. Mas não vai ser em Asgard, vai ser nos Nove Mundos. Então... Não, sim, mas eu tô falando do primeiro filme. Era o que eu esperava que fosse Asgard. Não, cara, mas a Asgard do primeiro filme era lustrosa, brilhante e cheia de reflexos. Pra quê? Pro público-alvo. O público-alvo gosta de ver cores. Cara, eles não fazem nada. Eles não fazem nada o dia inteiro. Ou eles passam um dia batendo punheta, ou eles vão ficar redecorando a cidade. É óbvio que ela é daquele jeito. Eu gostaria de ser um deus nessa cidade. Mas eu... Assim, desculpa, vai, dá continuidade, Felipe. Então, eu não achei ruim o filme, de verdade. O pessoal me zoa muito quando eu falo isso, mas depois do filme do Homem de Ferro, o que eu mais gostei foi o do Thor. E, poxa, tem a Natalie Portman e a Kat Dennings, e eu sou fãzaço da Kat Dennings. Eu acho então... que a Kat Dennings é muito gostosa. Demais. Eu torço pro no segundo filme ter um TTT entre as duas. Você é do Flamengo, cara. Agora, eu torço que isso não aconteça no segundo filme, que aconteça no XXX. com certeza. Isso, galera. Que sacanagem. Antes desse filme do Thor da Marvel, o meu Thor favorito do cinema tinha aparecido naquele filme Uma Noite de Aventuras, que em inglês é Adventures in Babysitting. Vocês estão ligados? Não lembro. Um filme com uma... Como é que fala babysitter em português, porcaria? Uma... Babá. Babá, obrigado. Uma babá pega as crianças e vai pra cidade e se mete em altas confusões e aventuras no ritmo de pegação. Vocês não conhecem esse filme? Não, cara. Cara, eu tô começando a lembrar vagamente. Não. Esse filme é muito bom. Pera aí, a Wikipedia brasileira pra vocês aí. O que acontece? tem uma cena que ele, o carro quebra, eles levam o carro pra consertar, e o cara que conserta, a menininha do filme, ela é fanzaça do Thor, ela fica andando com capacete, um Mjolnir, assim. E aí, quando o carro tá pronto, vem o cara com a calça jeans, camiseta preta, assim, eu acho que era camiseta preta, e mó cara de Thor. E aí a menina fala, meu Deus, é o Thor. Esse filme é muito bom, cara, eu recomendo demais. Galera, eu queria agora falar um pouquinho das, dos desenhos desanimados da Marvel, especificamente do Thor. Mas antes, eu queria que o Felipe repetisse o nome do martelo do Thor. Eu chamo de Mjolnir, né? Mjolnir, fala? É, não tá de todo errado, cara. Mas como que fala o nome mesmo? É Mjolnir. Ou Mjolnir. Ah, o Jota sai com o G. Ah, Léo, vai tomar no cu, cara. Tomar no cu. Viado, bicha. Seu dois bichas. Tá bom. Galera, o Inferno, além de gordo, é velho, então provavelmente ele assistia. Quer falar algo sobre os desenhos desanimados do Thor? Cara, era desanimado, aqui não era desenho, eram cópias dos quadrinhos. Então o cara pegava o quadrinho, ampliava e fazia um após o outro, numa sequência assim, bem lenta, né? O que dava o enredo era a dublagem, era o cara falando. Era isso. Assim, tinha graça? Não, nunca tinha. Mesmo pra quem via na década de 80, era uma coisa podre, porque na década de 80 já se fazia coisa muito melhor que aquilo. Aquele desenho é da década de 60, mas mesmo na década de 60 já se fazia coisa melhor que aquilo. E não vamos esquecer que Pernalonga é da década de 50, sabe? Era uma coisa muito tosca, era um atestado de incompetência da Marvel, aquele desenho. Em defesa deles, o que acontece é que assim... Aí era uma safadeza, Não, era uma safadeza, assim, só que a impressão na época era muito ruim. As páginas não ficavam com a cor certa, não ficava com desenho. É, distorcia, porque aquilo era ampliado, ficava uma merda. Ficava estranho. Eu acho que o massa de aparecer na televisão é que você conseguia ver o desenho do Kirby do jeito que ele tinha pensado, diferente do que tinha rolado no quadrinho mesmo de papel, sabe? Hoje em dia, que você consegue baixar o quadrinho aí no Comics College da vida, não tem problema nenhum. Mas na época eu achei interessante. Eu não conheceria o Kirby hoje em dia se não fosse isso, eu acho, sabe? Mas as próprias histórias também eram muito fraquinhas, né, cara? Era muito tatibitate, né? A questão é que eram as histórias dos quadrinhos. Eles pegavam realmente edições, trabalhavam as imagens pra fazer a história, pra fazer o desenho. Eles diretamente. O que eles usavam pra isso era rotoscopia, seu nome. Muito bem. A mesma técnica que foi usada no maldito desenho do He-Man. Só que a quantidade de frames por segundo era menor. Por isso que você via, literalmente, como se fosse uma história em quadrinhos. Em vez de ser 5 frames por segundo, era um frame a cada 5 segundos. É mais ou menos isso. Não era nem questão de ser um frame por segundo. O que aconteceu é o seguinte, eles pegavam o quadrinho... Eu tô brincando, por exemplo, cara. Recortavam o Thor de dentro desse quadrinho e moviam na tela como o pessoal de South Park faz. Uhum. Então, a imagem, ela não tinha movimento, mas ela só se movia na tela, assim, a posição dela na tela variava. Mas a imagem em si era estática. Era isso. Era muito massa isso. O Thor vinha assim, não mexia as pernas, ele vinha deslizando da esquerda pra direita com o braço pra cima. Não, aí é como se o eixo do braço. É muito engraçado. A coisa mais engraçada é que na época que passava aqui, tipo, era o Hulk pulando. Eles não tinham muita preciosidade com o público, não tinham muito cuidado com o público. Então, foda-se, a música que tocava era a música original e dane-se vocês que não falam inglês e não entendem nada. Galera, o Thor, a Paquita, infelizmente, não apareceu em muito mais mídias. Ele foi aparecer agora em jogo. O Inferno agora acabou de colocar no chat, Thor nos games. Só que não tem. Cara, não tem. Tem um jogo. Se você falar as adaptações de jogo, não conta. Não é. De jogo nas adaptações de filme, não conta. Tem um jogo muito, assim, eu achei legalzinho. Foi o primeiro jogo que eu joguei no Xbox. Aliás, ele veio junto com o Xbox. Veio ele e o jogo de corrida, que não é sobre o Thor, até porque o Thor é a propriedade da Marvel. Né? É Too Human, Demasiadamente Humano, que ele passa numa Asgard futurística. Ah, eu conheço esse jogo é muito foda, mano. É muito legalzinho, cara. Você usa armas como machado, né, martelo. É uma versão cyberpunk de Asgard. Exatamente, cara. Tem a árvore da vida, você tem que procurar a árvore da vida, parece que ela tá morrendo. Se eu não me engano, o personagem que você joga é o Balder, né? Balder, exatamente. É um jogo bem legalzinho. Hã? Nunca joguei na vida, nunca nem ouvi falar. Two-Woman. Mas esse jogo não é do Thor. Então, inferno, calha a boca. Del, joga com o Thor. O Thor de jogo ele tem relevante. Jogos baseados no filme e... Jogo de luta. Marvel vs. Capcom. Marvel vs. Capcom 3. 3. Mas agora, eu, gente, já falamos bastante. Eu gostaria de fazer as configurações finais. E queria que o Mo parasse de bichice, e que vai sair mimimi, e que ele faça a configuração final dele antes de sair. Boa noite. Boa noite. Tchau, some. Ah, mas o mito, podre. Vamos lá, continuando, configurações finais. Eunuco, fala do o que o Thor significa, qual o papel do Thor no seu coração, dele e do Stan Lee, que tá fazendo 90 aninhos. Ele é um excelente personagem, mal utilizado atualmente, no passado teve fases boas, e a única coisa boa e relevante atual dele é Jamie Alexander, só isso. Concordo. Inferno, você? Thor é um personagem legal, um personagem que eu não dava muito valor, mas aprendi a gostar. Com boas histórias. E apesar de ser um ponto fora da curva, né, do universo Marvel, com o universo de heróis urbanos, heróis cheios de defeitos, aí vem esse deus mitológico. Apesar disso, quando o escritor é bom, ele consegue dar uma humanidade ao herói, ao personagem, que torna ele muito interessante. E estamos precisando de filmes melhores de Thor. Espero que o segundo seja melhorzinho. Será? Sorg, você? Concordo com o Inferno, eu sou fãzaço do Thor, eu adoro mitologia nórdica. O Thor infelizmente passa por mais baixos do que altos, assim, ele tem fases fantásticas que a gente ficou aí 2 horas falando, mas infelizmente essas fases fantásticas às vezes elas são apagadas por Mike Del Darto e Warren Ellis. Mas sei lá, acho que para os fãs, assim, dá para garimpar bastante coisa. Eu recomendo o que a gente falou do Thor do Walter Simonson. Só a Panini relançou a fase completa dele em 5 volumes. Não é difícil de achar. O Thor do Straczynski também tem uma versão em capa dura um pouco mais antiga, que sai barato, dá para encontrar também. Esse que a gente falou do Max Fraction. Então, assim, tem material bacana para quem curte mitologia, para quem curte personagem. E eu também espero muito que o segundo filme seja bem melhor que o primeiro. Felipe, por favor, consideração final. Fale o que te apetece no Thor. E aproveita e pode fazer o jabá do seu site. O cara é um loiro enorme, lindo, então eu gosto demais dele. Boiola! Ei, quem é que chamou o seu título pro Creed aqui? O som! Não, sério, eu acho muito massa a história do Thor, porque eu curto muito mitologia nórdica, ó, agora eu falei certo. E o Thor, ele é igual o Inferno falou, ele é bem diferente dos outros heróis que tem na Marvel, mas apesar disso, quando tá nas mãos certas, eles conseguem escrever o personagem de uma maneira boa. Desenhista bom pro Thor é muito fácil, esse que é o grande problema, eu acho. Porque todo desenhista curte fazer umas brincadeiras de desenhar os caras de armadura e segurando um martelo gigante. O problema é o pessoal conseguir histórias boas pro Thor. Então, quando isso é bem feito, vale muito a pena. Eu me impressiono pelo fato do Straczynski, que é um cara que eu não gosto, escrever bem o Thor, sabe? Porque eu não sou muito fã dele, e os dois encadernados que chegaram da Panini no Brasil até agora são muito massa. Eu curto demais. E também, como o Inferno falou, pô, tô roubando todas as falas dele, velho. Como ele falou, eu aprendi a gostar do Thor com o tempo e eu acho que é muito massa. Eu recomendo pra caramba Simonson, a fase Straczynski, a fase, especialmente por causa dos desenhos do Olivier Coipel. E é isso aí. E tem um desenho dos Felipe, que tem a filha do Thor, que é uma gostosinha. O Felipe abdicou o Felipe abdicou do direito dele de fazer jabá no seu site dele. Vai, Felipe, fala aí. E acessem cococast.com, K-O-K-O-C-A-S-T, Cococast, é um site só de quadrinhos e é isso aí, a gente gosta demais do... Tem mulher pelada lá? Esse é o problema, a gente... Eu vou dar uma passadinha lá nos seus comentários, não se preocupa não. Isso é fácil de resolver, né, Eunuco? Com certeza, espalhando por todo mundo a putaria. O Eunuco só me deu orgulho. Bom... Thor tá aí, uma das criações clássicas da Marvel, é bem isso que vocês falaram mesmo, é mais baixos do que altos, infelizmente, mas a gente continua esperando que sempre tenham boas histórias. Stan Lee tá aí fazendo 90 anos, vocês todos cagaram pra ele, a razão da gente tá gravando esse podcast é ele, espero que ele esteja aí por mais 90 anos, mas é óbvio que ele vai morrer nos próximos 10, todo mundo sabe disso. Já morreu, né? Stanley vai morrer também. Sim. Não, o Stanley tem 90 anos, cara. Nos próximos 10 anos ele morre, óbvio. Ele não vai fazer 100 anos, que nem o Neymar. Agora, com a morte do Neymar, o único que sobrou é o Christopher Lambert, viu? Enfim. Não, Hugh Hefner também, né, cara? É, verdade, verdade. Só esses Highlanders. Não vai ser o caso disso ali, infelizmente. Enfim, queridos ouvintes, continuem acompanhando a cobertura de todos os sites que estão fazendo... Que estão falando sobre os 90 anos de Stan The Man Lee. Pode acompanhar aí pelo BDE. Tem um bannerzinho na lateral do site, que vai te levar pro link que o Sorg vai manter atualizado. É, a cobertura de quem tá com o link, cara. É meia-noite e meia, eu tô com sono. É, o Sorg, com muito prazer, vai manter essa página atualizada, cobrindo quem, fazendo a cobertura de quem tá cobrindo a cobertura do Stan Lee. Enfim, senhores, continue acessando, que o velhinho dure muito tempo ainda pra ficar fazendo participações nos filmes da Marvel. E chega, acabou o podcast. Falou, galera, brigadão aí por me chamar pra participar, valeu. Me chamar pra participar é ótimo, né? E The Voice. Dadaísmo imperando nesse podcast. Essa hora da noite tá da reina. Dada rei, cara, todo mundo fica meio dadá essa altura, né, velho? É foda. É, agora a gente sabe como o dadá se sente, né, essa hora da noite. Fica 2 dias sem dormir, aí 3 horas da manhã você tá acordado, você se sente como um dadá. A diferença é que ele tá assim o tempo inteiro. É, a diferença é que ele é assim full time. Ele já deve ter se acostumado a ser assim, a gente estranha. Ele já nasceu assim, não sabe de outra coisa. Porra, bicho, a gente falou, ó, vai ter conteúdo, hein, tem que, porra, ler antes e tal. Aí, ora, mano, até acho que eu tenho prova hoje. É incrível, né? Ai. Muito bom. Bem, teve conteúdo, teve mais conteúdo que diabo. Porra, eu fiquei orgulhoso da gente hoje. Sim. Mas teve. É, nós não cagamos regras. Em alguns momentos eu tava pensando assim, ué, será que eu tô no podcast errado? Os caras tão... A gente falando que os deuses, eles são vivos porque eles duram muito tempo porque eles comem a porra lá da fruta. É, tanta mitologia. Caralho, a gente foi benzão hoje. Não, mandaram benzaço. E sério mesmo, galera, obrigadão aí por deixar participar, curto demais o podcast. Que isso, Felipe, porra, foi um prazer, cara, receber você, o Alexandre também, porra, foi legal pra caralho, e vamos marcar assim, daí a gente fazer alguma coisa, né? Cara, é que esse podcast, ele tinha que ficar mais conteúdo, quando a gente for fazer alguma coisa mais, tipo, um podcast de crossovers parte 2... E a gente fica falando merda o tempo inteiro, não tem preocupação com informação nenhuma, aí o bicho pega. Aí é o MDM de Várzea. É o BDM de Várzea. Nossa, eu tô falando que aí é o MDM de Várzea, né? Caralho. Claro que ele não vem até como um podcast do Flosão pra celebrar ou não a morte dos caminhos. Imagina só. Bicho, pra tu ter uma ideia, um leitor nosso, Gandalf Kenobi, os caras conhecem, perguntou pra mim. Eu sei quem é. É, então, chegou pra. Eu tô lá no Facebook resolvendo assunto com um cara do MRZI, aí o puto entra. Ei, cara, como é que faz pra escrever post? Boa noite, seu mal educado. Vai tomar no cu, como é que faz pra escrever post? Como é que faz pra fazer post? Não, se ele disser pra mim, se ele dissesse pra mim como é que faz pra escrever post, eu seria bastante educado pra ele, falava P-O-S-T. Não, eu falei pra ele, escrevendo, porra. E aí? Não, porra, eu quero saber qual o programa, que se tem algum programa pra fazer e tal, porque eu quero fazer uma coisa pra mandar pro BDE. Falei, cara, tem um programa assim, ele é muito difícil de mexer, poucas pessoas usam, você vai ter que pesquisar nos fóruns da internet, ele se chama Word. É o nível dos nossos leitores, cara. Já vem. Caralho, esse moleque é muito chato. Ele é triste. Toda vez que eu entro no Facebook lá, eu tenho que colocar o chat offline, porque... Que raiva, hein? O moleque fica me comprando, quase uns papos nada a ver, cara. Ele é foda. A gata dele chama Alequinha. Chama, cara. Ele é um solteiro de meia idade, mora sozinho e tem uma gatinha chamada Arlequina. Meu Deus, né? Ele é gay ou ele é... Que filho da puta. Ele não gosta quando a gente comenta a respeito, porque ele acha que ele é muito mal resolvido com a sua sexualidade. Mas... Um cara nas condições dele é complicado, né? Ele falou, se fosse o Simpsons, o Cococast, se o MDM fosse o Homer, o Cococast era Lisa. Aí um cara colocou no Twitter, seguindo essa lógica, o Baile dos Enxutos era o Barney. Eu não tiro a razão dele, cara. Também não. Achei engraçado demais. Aquele gordo bêbado vomitando e arrotando, né, cara? É a gente, cara. É a nossa cara, isso, cara. É, cara. A gente faz um podcast que o nego para meio da gravação pra cagar, mano. A diferença não, é que a gente pior, é a ele não, cara, ele não cara. Para a gravação, ele vai pro banheiro gravando. É, cagando, comendo chandela e gravando. A diferença é que a gente assumiu essa identidade, né, cara? Tudo bem, a gente vestiu a camisa do ok, a gente é isso. É, não tem essa de, não, peraí galera, vamos pausar a gravação um minutinho só pra ir no banheiro. Não, pô, não, caralho. A gente se assumiu um filme B, né, cara? É, a gente tem um redator que come chandela enquanto caga. Aquela coisa marrom cremosa enquanto ele solta marrom cremoso no vaso. Aonde só dá pilão, tem a feira.